Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Reflita, coluna da página Fique em Casa com o Eng. Eu sou Malu Bejanuário, uma das monitoras do projeto, e hoje vamos falar sobre ensino em tempos de pandemia. Bom, nosso novo cenário educacional fez com que termos como educação à distância e ensino remoto emergencial entrassem em foco. Nesses tempos em que tanto se fala da autonomia do sujeito, também discutiremos como a pedagogia freiriana pode dialogar com essas tratativas. Assim, farei uma breve reflexão sobre educação em tempos de pandemia, respaldada, claro, na obra de Paulo Freire. Mais de 100 anos após a gripe espanhola, um novo vírus com potencial expansivo de contágio e letalidade surge e evidencia, assim, desafios pelos quais a sociedade brasileira e de outros países perpassam. A doença Covid-19 chega mudando nossos hábitos de vida e relacionamento. Um dos principais setores a ser afetado é o da educação. Com o avanço do vírus, imediatamente centros educacionais são fechados e estudantes do mundo inteiro são refreados de seu direito de frequentar uma escola. O foco da medida? Preservar a vida. Perante a atual conjuntura, foi preciso criar formas de flexibilizar o ensino. E até então, a internet tem se mostrado a ferramenta principal nesse momento de pandemia. Nesse contexto, o ensino remoto emergencial e a educação à distância ganham bastante visibilidade. Assim, é preciso pontuar as diferenças entre a educação à distância, uma modalidade de ensino, e o ensino remoto emergencial, pois por vezes esses conceitos parecem confundir muitas pessoas. Educação à distância é a modalidade educacional em que alunos e professores estão separados, física ou temporariamente, e por isso faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação para interação de ambos. O principal objetivo da EAD é oferecer um ensino de qualidade, dinâmico, completo e eficiente através de meios tecnológicos como a internet, videoaulas, entre outros. Ela funciona com a integração entre o tutor, o professor e o aluno, que estão distantes fisicamente. Um dos pontos essenciais para ter acesso a um curso EAD é a disponibilização de infraestrutura necessária para acompanhar as aulas, em geral, um computador com internet. No caso dos cursos de graduação, o aluno deve ter ingressado por meio de vestibular. Quando os cursos são livres ou de idiomas, muitas vezes a matrícula é feita diretamente na instituição, assim como as atividades presenciais. Cabe lembrar que há toda uma política de estruturação e planejamento dessa modalidade de ensino, que se respalda na construção consciente de um espaço virtual de ensino. Sobre o ensino remoto emergencial, que será adotado pela UENG, ele é uma atividade ou aula remota, que pode ser considerada uma solução temporária para continuar as atividades pedagógicas e tem como principal ferramenta para garantir o acesso de professores e alunos à internet, os hardwares e softwares. Para alguns professores, como Twin e Darius, essas aulas surgiram com a finalidade de minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes, advindos do sistema de ensino originalmente presencial, aplicadas nesse momento de crise. Pensando nisso, não podemos considerar as aulas remotas uma modalidade de ensino, mas uma solução rápida e acessível para muitas instituições. Normalmente, é utilizada em um curto período de tempo, diferente do EAD, que tem essa estrutura e metodologia pensada para garantir a educação à distância. Em Minas Gerais, o ensino remoto também foi adotado na educação básica. Nas escolas estaduais, por exemplo, foi apresentado aos professores e alunos a proposta de trabalhar no formato de teleaulas. Muitos alunos também estão recebendo o material em suas residências. Algumas problemáticas em torno da medida partem da reflexão que o processo formativo sofre defasagem, uma vez que o contato é apenas à distância e inviabiliza a mediação plena do professor. Isso se mostra ainda mais problemático quando acessamos os dados do IBGE. O IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que em 2020, uma a cada 4 famílias brasileiras não tem acesso à internet em casa e que em 2018, nosso país atingiu a marca de 11,3 milhões de analfabetos. Frente a isso, é possível partir do pressuposto que muitos estudantes vêm de famílias com grande percentual de analfabetos, o que resulta na dificuldade de alguns pais de auxiliarem seus filhos nas tarefas escolares. Além do analfabetismo, muitas questões devem ser problematizadas. Por exemplo, qual é a condição de acesso a esses materiais pelos alunos da rede pública? As escolas estaduais conseguiram contratar todos os seus alunos para possibilitar o ensino remoto? Todos os alunos da rede pública possuem ferramentas tecnológicas em suas casas para estudar remotamente? Os estudantes sabem utilizar essas ferramentas? E os professores? Estão capacitados para utilizar as ferramentas escolhidas para o ensino remoto? Os alunos e professores possuem infraestrutura e estrutura? Computador, internet, mesa, cadeira, adequada para aprender e ensinar através do ensino remoto? E sobre as tecnologias selecionadas para o ensino remoto? Como elas foram escolhidas? Por quem? Com quem? Com que intenção? São muitas questões que geram debates enriquecedores e possibilitam importantes mobilizações. Claro, já sabemos a resposta para muitas dessas questões. Uma coisa muito importante que não devemos esquecer é que a pandemia aprofundou e explicou as contradições existentes na sociedade brasileira, inclusive na educação pública. Antes da pandemia, a educação já tinha enormes desafios. Os alunos são pertencentes à classe trabalhadora, em sua maioria, negros, os mais atingidos. O que vemos é o seguinte, um Estado que diz assegurar, que diz garantir ao sujeito seu direito à educação, mas, na prática, oferece suporte insuficiente para que a educação seja um direito assegurado. Sobre as tecnologias, Paulo Freire não demonizava nem endeusava essas ferramentas. Quando foi secretário de Educação pela Prefeitura da cidade de São Paulo, criou o Projeto Gênese, de ensino de informática e programação em escolas públicas, uma vez que essa já era uma realidade nas escolas particulares. Freire queria os mesmos acessos para os menos afortunados, porém, ressaltava a importância do pensar para quem e a favor de quem aquelas máquinas adentravam as escolas. Vale citar uma fala de Paulo Freire, do livro Educar com a Mídia, Novos Diálogos para a Educação, que foi publicado em 2013. Os meios de comunicação não são bons nem ruins em si mesmos. Servindo-se de técnica, eles são avanços da tecnologia, são expressões da criatividade humana, da ciência, desenvolvida pelo ser humano. O problema é perguntar a serviço de quê e a serviço de quem os meios de comunicação se acham. Essa é uma questão que tem a ver com o poder e a política, portanto. Nesse trecho, Freire se refere à televisão. No entanto, vejam que a fala cabe perfeitamente nas discussões sobre tecnologias digitais. Essas tecnologias deveriam e ainda devem adentrar os espaços de formação, a favor do educando e de seu desenvolvimento crítico, social e criativo. Portanto, a escolha das tecnologias deve ser pautada por esses valores. Do contrário, as tecnologias são mais uma ferramenta de opressão. Freire sempre pensou as possibilidades para a educação. Os docentes, não tendo as condições adequadas no exercício de sua função, precisam metodologicamente se reinventar. Pois bem, nesse momento, podemos buscar no atual cenário pedagógico maneiras para que a escola possa se reinventar, criar e experimentar novas formas de educar enquanto ensina e de aprender enquanto educa. Reinventar sem excluir, sem oprimir. Os educadores, se não exercem a reflexão crítica sobre a prática, caem no risco de produzir o analfabetismo funcional e, assim, de não contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos educandos e de promover a educação bancária, tão combatida por Paulo Freire e por todos aqueles que amam e almejam uma educação de qualidade para todos. Educação é luta, é adaptação, é partilha, é ter autonomia com responsabilidade, humildade e afeto. Educar é afetar e se deixar ser afetado. É aprender a ver com os olhos do outro, sobre as lentes do outro, em seus textos e contextos. Na perspectiva do aprendizado, Freire trata o homem como um ser inconclusivo e que, certo de estar inconcluso, busca no conhecimento maneiras para reverter esse estado. Ele viu o sujeito como um ser autônomo e somente na descoberta de sua autonomia poderia exercê-la na busca pela formação integral. Paulo Freire cita o diálogo como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto homens. O diálogo, pois bem, é uma necessidade existencial. Não se pode dialogar sozinho. Precisamos construir meios de educação coletivos. Ele revela quem são os verdadeiros protagonistas da ação, onde a transferência de conteúdo jamais pode ser o foco. Ele nos inspira a ser pontes para a construção do verdadeiro conhecimento. Ele que queria informação a serviço do oprimido e não do opressor. Paulo, que em seu legado mostra que ensinar e exigir ética, reflexão, metodologia, crítica, prática, bom senso, curiosidade e compromisso. É preciso que a beleza de nossos discursos sobre educação esteja alinhada a uma educação conjunta, coesa e realmente transformadora, na qual nós, enquanto estudantes e futuros educadores, estejamos no centro da ação. Só assim a pedagogia da autonomia de Paulo, de Maria ou de José pode dialogar com essas tratativas e com diferentes momentos da educação. Há quem ataque a pedagogia freiriana, tratando-a como doutrinária. Mas é necessária a compreensão de que Freire, ao dizer que a educação é um ato político, queria que a conscientização de que a escola só pode ser plural se for democrática, justa, que a escola só é plural quando forma para a cidadania, como na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Parafraseando Freire, Moacir Gadotti e Miguel Arroio salientam que não é só formar para o trabalho, mas para a cidadania, para que o povo participe da construção de uma nação. Ao invés de basta Paulo Freire, precisamos de mais Paulo Freire, para um país mais decente. Para Arroio, é fundamental que as propostas pedagógicas incorporem os indivíduos em suas totalidades. Precisamos entender os estudantes que chegam às escolas em diversos contextos: o da família negra, o da favela, como filhos de mulheres trabalhadoras. Que saberes e lutas eles trazem consigo para a educação? Indaga Arroio. Essas são experiências reais, totais, que exigem uma proposta plural integrada. Problematiza Arroio. Para ele, é urgente pensar que a educação, que o currículo diversificado é onde saberes prévios podem dar conta de devolver a humanidade roubada dessas crianças e adolescentes e estudantes oprimidos. A função da escola só é integral se ela passa a ser um espaço digno, justo, capaz de recuperar o que lhes roubam, conclui Miguel Arroio. A pergunta agora não deveria ser apenas sobre como cumprir o calendário acadêmico, se será possível cumprir o ano letivo. Mas, além disso, se os estudantes possuem condições sociais e econômicas que permitem a inclusão ou sócio-inclusão no ensino remoto. Vejo que outras questões são necessárias para a reflexão e para as decisões relativas à educação pelo ensino remoto. Se o ensino remoto permitirá a formação crítica e autonomia do sujeito, se tem ou terá diálogo como premissa, se ele oprime ou liberta os sujeitos envolvidos. Para Freire, enquanto não houver uma visão crítico-reflexiva e enquanto o Estado continuar mexendo com a autonomia dos docentes e discentes, a educação não surtirá efeito formativo, mas trabalhará a serviço dos governos que buscam analfabetos funcionais, mão de obra barata e, é claro, massa de manobra. Em se tratando da UENG, precisamos considerar as alunas mães, que nesse momento não possuem suporte da escola para cuidar de seus filhos. E terão que conciliar estudos, tarefas de casas e cuidados com os filhos. Precisamos pensar nos alunos que não possuem familiaridade com as tecnologias digitais. Precisamos pensar também nos alunos que não têm ferramentas, como computadores, para fazer as atividades acadêmicas. Precisamos considerar, sem dúvidas, os alunos que estão com dificuldades financeiras, aprofundada com a pandemia, e por isso não têm suas necessidades básicas garantidas. Precisamos pensar nas condições emocionais dos alunos e professores nesse cenário tão incerto e complexo que estamos vivendo. Não podemos desconsiderar os alunos e professores que possuem parentes e amigos doentes ou falecidos, vítimas do coronavírus. Paulo Freire incita que nossa educação jamais será de qualidade se não houver por parte dos gestores, friso que também por parte dos docentes, uma visão de como é a realidade das classes, mais especificamente da classe oprimida. Quer dizer, precisamos pensar nas minorias, que, como já dizia Freire, são a maioria. Pensar a sala de aula virtual ou física como extensão da sociedade que almejamos ter. Para hoje, encerro deixando uma importante reflexão. O que tem sido mais importante para você? Somar ou perpassar? Ensinar ou transferir? Sou Marlúbia Januário. E não se esqueçam, sigam a página. Fiquem em casa com o Engie.